Boa noite, amigos e amigas ouvintes da Rádio Esotérica FM, queridos irmãos e irmãs, simpatizantes e associados da Loja Esotérica Virtual, o portal do esoterismo, da espiritualidade, da teosofia, que vocês acessam em www.levir.com.br. Está se iniciando mais uma edição do programa Lux Esotérica, que vai ao ar de segunda a sexta-feira, sempre às 21 horas, com apresentação de Osmar de Carvalho, este coordenador da Loja Esotérica Virtual que vos fala. Agradecemos a audiência, o prestígio de vocês, amigos ouvintes, e como sempre vamos dar início a esse programa fazendo uma vibração, uma meditação que visa elevar a nossa consciência, elevar o nosso padrão vibratório. E também oferecemos com essa meditação este canal de comunicação para a mensagem dos mestres da Grande Fraternidade Branca, que nós possamos assim ser um canal válido para a distribuição da sabedoria divina para o mundo. Então, meus amigos, aqueles que estão nos ouvindo, quiserem me acompanhar, vamos nos sentar tranquilamente, procurando recostar as nossas costas, mantendo a coluna quanto o mais possível ereta, descruzando os braços e as pernas para que a energia possa fluir tranquilamente. Vamos inicialmente relaxar o nosso corpo material, soltando todas as tensões dos nossos ombros, deixando o peso dos braços e das pernas. Vamos liberar todas as tensões da nossa face, soltando a pressão do nosso maxilar. Vamos nos tranquilizar, nos harmonizar fisicamente e também vamos apaziguar as nossas emoções. O que nós podemos fazer? Procurando observar a nossa respiração. Vamos respirar lenta e profundamente, observando cada inspiração e cada expiração. E assim fazendo, nós apaziguamos o nosso corpo físico e as nossas emoções, deixando também a nossa mente mais calma. Vamos abandonar todas as imagens da nossa tela mental. Vamos focalizar a nossa atenção no ponto dos nossos corações, procurando sentir, ouvir, perceber os nossos batimentos cardíacos, sentindo este órgão que, como um sol, envia vida a todos os pontos do nosso corpo. Sintamos todo o nosso corpo pulsando com o nosso coração. E com o poder da nossa mente, queridos ouvintes, vamos procurar visualizar no centro dos nossos corações o surgimento de uma luz branca que irrompe como uma alvorada de luz espiritual. Essa luz se expanda por todo o nosso corpo, iluminando, harmonizando, curando todos os nossos órgãos internos. Sintamos todo o nosso ser sendo envolvido por esta luz, e que ela vá mais além, além da nossa aura. E assim, meus amigos, ela encontra a energia cósmica de onde ela provém. E nos ligamos, meus amigos, de coração a coração, nesta grande cadeia de união. Nesse instante solene, vamos procurar compreender, internalizar e realizar o sentido das palavras do mantra da vida uma. Ó vida oculta que vibras em cada átomo. Ó luz oculta que brilhas em cada criatura. Ó amor oculto que tudo abranges na unidade. Saiba todo aquele que se sente uno contigo que ele é, por isso mesmo, uno com todos os outros. Paz, paz, paz a todos os seres. Amém, meus irmãos, que assim seja, que o Espírito da Verdade esteja entre nós, meus amigos, e com muita satisfação estamos aqui conduzindo ao vivo o programa Lux Esotérica de hoje, esse programa que tem por objetivo trazer para aqueles que estão acessando a internet, ouvindo aqui a Rádio Esotérica FM, e que nós sabemos são buscadores da verdade. São pessoas que estão despertando, que já estão despertas para as verdades espirituais do ocultismo, do esoterismo, da teosofia. Então nós estamos sempre aqui trazendo para vocês maravilhosos textos destes temas, meus amigos, que por si só já trazem uma grande carga de sabedoria, de vivência. Mas a eles nós também acrescentamos os nossos comentários. E assim, meus amigos, pretendemos manter acesa essa luz oculta que nós temos dentro do nosso coração, meus amigos, e que precisa se tornar cada vez mais ativa no mundo, até o dia em que nós tenhamos sobre esse planeta uma verdadeira civilização baseada naquilo que nós realmente somos, seres espirituais, seres que têm origem no plano cósmico, no plano divino, e que estamos aqui na matéria evoluindo através das experiências, através do nosso convívio com os nossos semelhantes, com os demais reinos da natureza. E é minha satisfação, meus amigos, estar aqui conduzindo esse trabalho, sempre que possível, de segunda a sexta-feira, trazendo para vocês, nessa fase, o livro de Helena Petrovna Blavatsky, A Chave para a Teosofia. Este maravilhoso livro, meus amigos, que foi compilado por Blavatsky, trazendo perguntas e respostas sobre temas muito especiais, temas que esclarecem realmente a doutrina teosófica, que é, meus amigos, o verdadeiro conhecimento que emana dos mestres da grande fraternidade branca. Se vocês querem realmente estar em contato com o pensamento, meus amigos, dos mestres da fraternidade branca, tenham essa literatura de Helena Petrovna Blavatsky em lugar muito especial na biblioteca de vocês. A Doutrina Secreta, Isis Sem Véu, A Voz do Silêncio, aqui A Chave para a Teosofia, e muitos escritos que hoje em dia a obra de Blavatsky está compilada em 15 volumes, meus amigos, e tem cerca de 500 a 600 páginas cada um. É realmente uma obra monumental, uma obra que demandou de Helena Petrovna Blavatsky um grande sacrifício, um sacrifício da sua vida que foi dedicada à abertura, meus amigos, dos primeiros caminhos dessa mata realmente virgem que estava presente, meus amigos, no conhecimento do Ocidente, que por centenas de anos, por dezenas de séculos, esteve longe dessa sabedoria que emana do Oriente e que agora nós temos toda aí publicada Então, Blavatsky é aquela a quem nós devemos sempre, meus amigos, a nossa homenagem, o nosso respeito. E apesar de muitas pessoas que nos conhecem acharem que nós não temos respeito por Madame Blavatsky, isso realmente é uma deslavada mentira, meus amigos. Madame Blavatsky eu considero verdadeiramente uma madrinha espiritual, bem como ela é realmente a preceptora, a mestra, meus amigos, de muitos e muitos ocultistas que de uma maneira ou de outra se beneficiam, se beneficiaram e se beneficiarão da sua monumental obra. Então estamos aqui trazendo para vocês a chave da teosofia e no dia de hoje nós vamos falar de um tema realmente muito interessante, meus amigos, um tópico do livro A Chave para a Teosofia que trata da natureza setenária do homem. Na última segunda-feira nós já tivemos a oportunidade de falar aqui sobre os aspectos esotéricos do sistema solar, né? Falando da origem una que existe dentro do sistema solar, falando da trindade na unidade e falando naturalmente do grande poder espiritual que rege o nosso sistema, aquele a quem nós chamamos Deus, o grande arquiteto do universo, o grande geômetra que emite os planos, as grandes ideias, os arquétipos e que põe em funcionamento, meus amigos, o grande reino de Deus, o verdadeiro, meus amigos, não esse que está sendo aí mal versado aí, infelizmente, na boca de muitas pessoas. No reino de Deus, meus amigos, participamos todos nós, todos os seres humanos, também as entidades espirituais não visíveis para os nossos sentidos, os anjos, os arcanjos, os espíritos da natureza e a partir daquele grande centro espiritual, meus amigos, tudo foi colocado em movimento e o sistema solar, meus amigos, é uma cocriação de todos os seres que aqui habitam, meus amigos. Não existe apenas um criador. É óbvio que nós temos em altíssima conta e a ele nós dirigimos toda a nossa devoção, todo o nosso respeito, todas as nossas preces mais elevadas a Deus, mas, meus amigos, ele é o primeiro, mas abaixo deles, meus amigos, existe toda uma hierarquia de seres criadores. E como nós dissemos, se nós lêssemos realmente a Bíblia como ela está realmente escrita, nós perceberíamos que no começo, meus amigos, os deuses criaram o céu e a terra. É isso que está escrito lá, a palavra Elohim, da primeira frase da Bíblia, significa deuses, meus amigos, e não apenas um Deus. Deus é uno, é trino, mas abaixo dele está esta gigantesca, meus amigos, hierarquia. Hierarquia que quer dizer governo sagrado. Então nós escrevemos, meus amigos, destrinchamos aqui dentro das nossas possibilidades aqui do nosso programa, esse sistema setenário de mundos que existe no sistema solar, pois abaixo da grande Trindade existem os sete grandes espíritos perante o trono de Deus, meus amigos, os sete grandes logos planetários, os sete planetas sagrados da astrologia antiga, que são também espíritos muito poderosos, muito além da nossa compreensão e que são verdadeiramente aqueles que regem planetas físicos. Muitas vezes não só apenas um planeta físico, como nós dissemos aqui do nosso logos planetário da Terra, pois ele rege não só o planeta Terra, mas na atualidade ele rege também o planeta Marte e o planeta Mercúrio, e também outros globos invisíveis perfazendo assim sete mundos, meus amigos, que fazem parte da cadeia terrestre. Mas eu estou dizendo isso tudo, meus amigos, não para repetir o que eu já falei na segunda-feira, mas sim para fazer vocês perceberem algo que nós vamos comentar aqui a partir do texto de Blavatsky, que o ser humano também, meus amigos, é uma imagem desse esquema setenário, ou seja, o Uno, a dualidade, a trindade e o setenário também se manifestam aqui embaixo, no ser humano, pois cada um de nós, meus amigos, é uma imagem perfeita, microcósmica, daquilo que acontece lá em cima no universo. Então, o 7 em 1, meus amigos, também está no homem. Então, nós vamos ver aqui o que perguntaram a senhora Blavatsky para nós fazermos, então, os nossos comentários. Blavatsky, sendo indagada sobre a natureza espiritual do homem, né, ela menciona: antes de mais nada, encontramos no homem dois seres distintos, o espiritual e o físico. O homem que pensa e o homem que recorda tantos daqueles pensamentos quantos possa assimilar. Por conseguinte, consideramos duas naturezas distintas: o ser superior ou espiritual, composto de três princípios ou aspectos, e o inferior ou quaternário físico, portanto, sete no total. E aí se pergunta a Blavatsky: e o que chamamos espírito, alma e homem, é o que chamamos espírito, alma e homem de carne? E Blavatsky então responde: não, essa divisão de espírito, alma e corpo, né, é a antiga divisão platônica. Platão era iniciado e, portanto, não podia entrar em detalhes proibidos. Mas quem conhece a doutrina arcaica encontra o número 7 nas várias combinações de Platão quanto à alma e ao espírito. Considerava o homem constituído de duas partes: uma eterna, formada da mesma essência que o absoluto, e a outra mortal e corruptível, derivando suas partes constituintes dos deuses menores que foram emanados. Para ele, o homem é composto de: primeiro, um corpo mortal; segundo, um princípio imortal; e terceiro, uma espécie de alma mortal separada. É o que chamamos, respectivamente, o homem físico, a alma espiritual ou espírito, e a alma animal, né, o nous ou a psique. Esta mesma divisão foi adotada por São Paulo, que também, por sua vez, era um iniciado, que defende a ideia de que existe um corpo psíquico, né, alma ou corpo astral implantado no corruptível, segundo nós lemos nas epístolas de Paulo. Até mesmo Santiago o confirma, dizendo que a sabedoria, né, de nossa alma inferior não vem de cima, mas ao contrário é terrestre, psíquica, enquanto que a outra sabedoria é celestial. Isto é tão claro que Platão e mesmo Pitágoras, ao fazerem somente três princípios, lhes dão sete funções separadas em suas diferentes combinações. E se compararmos isso com nossas doutrinas, ficará evidente a concordância. Pois bem, o que nos ensina Platão? Ele fala do homem interno como constituído de duas partes: uma, imutável e sempre a mesma, formada da mesma substância que a deidade, e a outra, mortal e corruptível. Essas duas partes encontram-se em nossa tríade superior e no quaternário inferior. Ele explica que quando a alma, a psique, se une ao nous, o espírito ou substância divina, passa a agir de forma reta e feliz em todas as coisas. mas que sucede o contrário quando se deixa arrebatar por anoia, ou seja, a loucura ou alma animal irracional. Percebemos então aqui, humanas, ou a alma em seus dois aspectos. Quando se soma a anoia, a alma animal, e vai até o seu completo aniquilamento quanto ao ego pessoal. Mas quando se une ao nous, os dois princípios superiores teosóficos, Atma, Buddhi, funde-se ao ego imortal e morredouro, e então a consciência espiritual do que era a personalidade converte-se em imortal. É essa a resposta de Blavatsky, meus amigos. Realmente um tanto complicada para nós entendermos, porque esta vasta cultura que Blavatsky tinha, meus amigos, que obviamente envolve o conhecimento do platonismo, do neoplatonismo, meus amigos, é realmente uma descrição bastante complexa, porque o ocultismo oriental, meus amigos, há muitos e muitos milênios, ele conhece verdadeiramente a estrutura interna, meus amigos, da alma e do espírito humano. Daí então que há, para efeito de compreensão, existem muitas formas realmente de se dividir esses aspectos internos, esses aspectos invisíveis do ser humano, que vão desde uma divisão binária, que dividiria o homem em corpo e espírito, que é realmente uma visão bastante simplória, a essa visão paulina e também platônica, que divide o homem em corpo, alma e espírito. Há também divisões orientais, meus amigos, que dividem o homem em cinco princípios. Há uma visão, que é a visão teosófica, que o divide em sete. E existem outras até mais complexas, meus amigos, porque elas dividem, como o próprio corpo material do homem, Nós sabemos que o corpo físico não é constituído apenas de matéria sólida, existem divisões. Na verdade, existem sete divisões naquilo que nós chamamos de natureza física. Então, se nós levássemos essa divisão também para os planos invisíveis, meus amigos, nós chegaríamos à divisão não só do corpo físico, mas também dos corpos espirituais, em 49 subdivisões. Então vocês podem ver que praticamente nós podemos adotar qualquer uma dessas divisões, porque elas são realmente desdobramentos daqueles números iniciais, daqueles números primitivos que realmente formam as grandes ideias, os grandes arquétipos cósmicos que ressoaram no início do universo. Então, o que é mais importante nós mantermos em mente é que o ser humano realmente, como nos informam os princípios herméticos, ele é aqui embaixo semelhante ao que está lá em cima, meus amigos. Pois, segundo o princípio hermético, o que está embaixo é semelhante ao que está em cima, e o que está em cima é semelhante ao que está embaixo, para realmente a consecução da glória divina. Nós estamos em perfeita harmonia, em semelhança, em correspondência com aspectos superiores. Então, da mesma forma que existe o Uno, Deus dentro do nosso sistema, dentro do ser humano também existe uma unidade primordial, aquilo que seria exatamente o espírito no homem, que os antigos, os gregos principalmente, chamavam de mônada, meus amigos. A mônada, também chamada de átomo espiritual, é que é a nossa chispa divina, aquilo realmente que nos mantém em plena conexão com a divindade, com o ser superior. Então nós temos que manter isso em mente. Mas da mesma forma que no nosso sistema solar, do 1 procedem os três aspectos, Pai, Filho e Espírito Santo, também o ser humano, da sua unidade, que é o átomo espiritual, também promanam três aspectos, meus amigos, que são semelhantes, obviamente que com uma potência menor, mas guardam direta semelhança com o ser espiritual, que são exatamente a vontade divina, chamada no hinduísmo de Atma, a sabedoria divina, meus amigos, o segundo aspecto, que corresponde ao aspecto filho do cristianismo, que é o segundo aspecto do ser humano, e a inteligência divina que está dentro do ser humano, formando assim uma trindade. A inteligência divina corresponde ao aspecto Espírito Santo. Então, dentro do homem existe a trindade espiritual, meus amigos, assim como há Pai, Filho e Espírito Santo em Deus, ou o Pai, Mãe e Filho, como outras trindades orientais a descrevem. Dentro do ser humano também existe essa trindade. Existe uma vontade, que é o primeiro aspecto. Existe uma sabedoria divina, uma intuição, que é o segundo aspecto. E há uma inteligência espiritual. Então, o homem é uno enquanto um átomo espiritual, uno também com Deus, mas ao mesmo tempo é trino, meus amigos. E essa trindade, então, é quem vem participar, meus amigos, dessa nossa viagem, dessa nossa peregrinação na matéria. Então, desses três aspectos que nós podemos chamar da alma espiritual do homem, né, se projetam quatro aspectos, meus amigos. Quatro aspectos que são mortais, que são perecíveis, né? Aquele quaternário que Blavatsky mencionou, ou que simbolicamente nós vemos citado no cristianismo, quando Jesus entra em Jerusalém montado num burrinho, meus amigos, num pequeno animal de carga. Aí está, na verdade, um símbolo, meus amigos, porque Jesus, o Cristo, simboliza a trindade, a alma espiritual no ser humano. E aquele burrinho que entrou em Jerusalém no dia das palmas, quando ele foi assim saudado, representa essa nossa natureza material, uma natureza ligada à matéria. E que são, meus amigos, respectivamente, esse quaternário, a mente concreta, sendo que a inteligência divina do terceiro aspecto é a mente, a inteligência espiritual no homem, mas da mente espiritual vem a mente concreta, a nossa mente que tem imagens, que tem palavras, que trata justamente de fazer a cognição, de fazer o discernimento. Também existe o corpo emocional, meus amigos, que nós chamamos dentro do ocultismo ocidental de corpo astral, né? Aonde o segundo aspecto divino do ser humano, a sabedoria divina, a intuição, se projeta até então o sexto princípio, que é a nossa emoção, que é o nosso sentimento. Então, a mente, né, no quaternário, ela é projeção da mente espiritual, da mente divina. As emoções são uma projeção da nossa intuição, da nossa sabedoria espiritual, do segundo aspecto. E o primeiro aspecto, que os hindus chamam de Atma, o cristianismo chama de Pai, da nossa trindade, meus amigos, ela se projeta exatamente no corpo material, meus amigos. O corpo material, por incrível que pareça, ele está conectado diretamente com o aspecto mais elevado da nossa natureza. E é por isso, meus amigos, que nós não devemos jamais descuidar do nosso corpo, por porque se nós soubéssemos discipliná-lo, meus amigos, se nós soubéssemos treiná-lo, nós desenvolveríamos em nós essa conexão entre físico e o Atma espiritual, a vontade espiritual. E é por isso, meus amigos, que as escolas esotéricas, as escolas de mistérios do passado, a maioria delas eram escolas militares, ou então eram escolas de artes marciais, porque ensinavam exatamente a disciplina física, ensinavam realmente o desenvolvimento da força e do caráter, e isso, que disso advém, fazendo com que o ser humano desenvolvesse esse lado interno. E o físico, meus amigos, para que não fique quebrado aí o quaternário, ele se divide em dois, né? Porque nós temos a parte objetiva, né? Com sólidos, líquidos e gases que estão presentes no nosso corpo, e existe a parte etérica, né? A parte invisível, energética, que são quatro subdivisões, né? De éteres que compõem o nosso duplo etérico, o nosso corpo energético. Então aí nós temos o homem cétuplo, meus amigos. Nós temos a mônada, temos o Pai, Filho e Espírito Santo no homem, que nos deixa semelhantes a Deus, que são a vontade espiritual, a sabedoria divina, a intuição divina, o segundo aspecto, e a inteligência divina dentro do ser humano, perfazendo três aspectos dessa mônada, desse átomo espiritual. Os hindus preferem chamar esses três aspectos de Atma, né, o primeiro, Budi, o segundo, e Manas, o terceiro, meus amigos. E desses três emanam o quaternário, meus amigos, que aí cria as condições para a nossa evolução aqui na matéria. Mas no nosso segundo bloco nós vamos continuar falando sobre isso, meus amigos, estendendo esse conhecimento, porque essa divisão, meus amigos, isso é um mapeamento que é muito importante nós conhecermos. Nós encontramos isso por toda a literatura teosófica, esotérica, Rosa Cruz, maçônica, todas as escolas têm lá a sua maneira de enxergar o homem interno. E vocês estejam certos, meus amigos, que esse conhecimento faz uma diferença muito grande, porque nós deixamos de ser seres perdidos aqui no mundo, imaginando que nós estamos aqui abandonados, que nós estamos aqui caídos de paraquedas na existência, quando na verdade nós estamos participando de um grande experimento, meus amigos, de um grande caminho evolutivo. Então chegamos aqui ao final do nosso primeiro bloco, meus amigos, com muita satisfação em tê-los aqui ao vivo, conectados comigo, e vamos fazer um intervalo que vai constar de um convite para que vocês participem aqui conosco como associados da Loja Esotérica Virtual, para que nós tenhamos condições de continuar todas as nossas atividades que nós enviamos para vocês através da internet. Então vamos a esse intervalo, meus amigos, e voltamos na sequência com o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje. Até já, amigos ouvintes. Sim, meus amigos, voltamos aqui com o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje, que está trazendo para vocês, nesta fase, os nossos estudos sobre o livro de Helena Petrovna Blavatsky, A Chave para a Teosofia. E agradecemos muitíssimo a audiência daqueles que estão sintonizados ao vivo aqui conosco. Também agradecemos aqueles que nos ouvem também em outros horários, aqui na opção Lux Esotérica do menu da Rádio Esotérica FM, onde estão os mais de 100 programas Lux Esotérica que foram gravados, que podem ser ouvidos a qualquer momento, meus amigos, que vocês quiserem, sintonizados na internet. Também lá na seção de áudio da Loja Esotérica Virtual a Levir, meus amigos. Mas vamos dar prosseguimento ao nosso estudo nessa noite, meus amigos, falando sobre essa natureza setenária do ser humano, meus amigos. É exatamente essa natureza setenária que nos dá condições, meus amigos, de sermos influenciados de uma maneira muito decisiva pelo universo, meus amigos. Porque se nós fôssemos apenas o ser material, realmente a coisa seria muito simples, meus amigos. Mas o fato é que nós temos na nossa essência esses princípios espirituais. Para alguns desses princípios, nós já temos já corpos, meus amigos. Então, o corpo físico não é o único corpo que nós possuímos, meus amigos. No atual momento evolutivo da humanidade, nós já possuímos também um veículo, um corpo para as nossas emoções, aquilo que é chamado o corpo astral, para o qual nós temos já uma aura, um ovoide, e é exatamente nesse corpo, meus amigos, que nós estaremos quando nós partirmos dessa nossa existência física realmente para uma melhor, como a sabedoria popular diz, quando nós saímos aqui da matéria pela porta da morte, meus amigos, da transformação, nós residiremos então no nosso veículo astral, no nosso corpo de emoções. E por isso, meus amigos, nós temos que ter muito cuidado com as emoções que nós criamos, que nós mantemos, que nós alimentamos diariamente, meus amigos. Porque quando nós não tivermos mais o corpo físico, esse corpo, meus amigos, que amortece, que impede a chegada das verdadeiras vibrações, da força realmente que tem o nosso corpo astral e o nosso corpo mental. Vocês não têm ideia de como o corpo realmente amortece com a sua densidade as verdadeiras vibrações emocionais que nós sentimos e a potência, a luz dos nossos pensamentos. O fato, meus amigos, que nos é dito pelos ocultistas e que eu posso certificar a vocês por experiência própria, meus amigos, através do meu desenvolvimento, é que quando nós estamos no plano astral, totalmente desconectados do corpo físico, nós temos emoções, sentimentos, meus amigos, 100 vezes mais poderosos, mais intensos do que esse que nós temos aqui na matéria. Então, este é o nosso aviso, meus amigos, nosso conselho, que se fosse bom nós estaríamos vendendo, mas nós estamos aqui dando realmente de bandeja para vocês, para que vocês estejam atentos, meus amigos. Se vocês querem ter uma melhor qualidade de vida, não só aqui na matéria, meus amigos, mas também na sua vida post-mortem, né? Porque nós temos duas opções. Ou quando nós morrermos, acaba tudo e ninguém vai perceber nada, ou então nós vamos continuar existindo em um outro nível, meus amigos. E a nossa aposta, meus amigos, e o nosso conhecimento é que realmente nós vamos estar vivendo numa outra frequência, numa outra dimensão. E essa dimensão é a dimensão das emoções. E nós diariamente alimentamos as emoções, meus amigos, através dos sentimentos que nós mantemos com as pessoas próximas, através de tudo que nós fazemos que é emocional, que é sentimental, com as músicas que nós ouvimos. Então aqui a nossa rádio Esotérica FM tem um papel muito específico nessa área, meus amigos, porque aqui nessa rádio, durante todo o dia, os nossos ouvintes têm aí a plena liberdade de escolher músicas realmente que vão dos mais diversos estilos, do clássico até o New Age, passando pela música popular brasileira, mas sempre uma seleção musical que com certeza ajuda, meus amigos, a enriquecer a nossa alma, o nosso corpo emocional. Lamentavelmente, nós vemos a música sendo usada no dia de hoje para com a sua banalização, meus amigos, que acontece não só na música, mas em todos os ramos das artes. Nós vemos a música sendo usada para violentar, para embravecer, para deixar o ser humano excitado, o ser humano realmente revoltado. Isso, lamentavelmente, é uma desgraça que está acontecendo na humanidade, que, lamentavelmente, principalmente a juventude, principalmente aquelas pessoas que nada sabem desses aspectos ocultos, consomem essa música, meus amigos, mas saibam que essas pessoas estão intoxicadas, meus amigos. Essa música barulhenta, uma música distorcida, ela vai trazer consequências também para o corpo emocional dessas pessoas. Ali ficam emoções realmente extremamente baixas, emoções que ficam potencialmente armazenadas e que, a seu devido momento, meus amigos, vão irromper. E nós vemos muitas vezes isso irromper nessas pessoas, ataques realmente de ódio, ataques de descontrole emocional que levam quase sempre à violência, levam realmente a uma desestruturação da própria personalidade da pessoa. O indivíduo fica realmente perdido, meus amigos. É um verdadeiro doping, é uma droga que é tomada exclusivamente pelos sons, pelas músicas que essas pessoas consomem. Mas, pelo outro lado, aquelas pessoas que consomem uma música harmonizante, quer seja a música clássica, quer seja uma música instrumental, a música da nova era, músicas que são pensadas justamente para evocar o que de melhor existe nas pessoas, inclusive os aspectos espirituais. Então, essa pessoa está se alimentando bem. Então, vocês saibam que música, os filmes que nós assistimos no cinema, na televisão, as novelas, todo tipo de programa que nós temos na mídia, meus amigos, serve. O grande objetivo de tudo isso, meus amigos, é alimentar o nosso corpo astral, as nossas emoções. Então temos que ter muito cuidado com o que nós estamos botando aí. E o outro corpo, meus amigos, que nós temos invisível, que vem do aspecto humanas da mente inferior, é o nosso corpo mental. É um corpo, meus amigos, que ainda é muito incipiente na maior parte das pessoas no dia de hoje. Lamentavelmente, muitas pessoas ainda têm muito que fazer nesse campo, meus amigos. Apesar de nós termos pessoas intelectualmente brilhantes, verdadeiros gênios, o fato é que as pessoas têm muita dificuldade nos tópicos que têm a ver com o pensamento, com a linguagem, com a literatura, com o raciocínio matemático, lógico, com todos os tipos de inteligência que hoje verdadeiramente a ciência vem comprovando existir. Essas pessoas e cada um de nós, meus amigos, tem que procurar cada vez mais desenvolver a nossa mente, meus amigos. Porque o físico, as nossas emoções, o corpo astral e o nosso corpo mental são a base para nós engastarmos a joia do nosso ser espiritual, meus amigos. Não vai haver realmente um processo espiritual perfeito se nós não tivermos desenvolvido a plena capacidade, a nossa natureza física, as nossas emoções e a nossa mente, meus amigos. Tem até muitas pessoas que imaginam que espiritualidade não tem nada a ver com físico, não tem nada a ver com emoção e não tem nada a ver com pensamento, com ideias, meus amigos. Eles acham que o espírito se manifesta por si mesmo e que é uma coisa misteriosa e que acontece de qualquer forma, meus amigos, quer seja a pessoa ignorante, quer seja a pessoa letrada, quer seja uma pessoa tacanha ou que ela seja uma pessoa evoluída, meus amigos. E não é bem assim não, meus amigos. A verdade é que quanto melhor a base, quanto melhor o alicerce, meus amigos, melhor, mais bem apoiado, mais bem alicerçado estará o edifício espiritual que nós queremos ter, meus amigos. Principalmente quando chega na questão mental, meus amigos. A mente que nós temos hoje, meus amigos, ela está, inclusive, além das capacidades do nosso corpo, meus amigos. Porque, segundo nos informam as mais abalizadas fontes do ocultismo, e Madame Blavatsky, com as suas obras, é essa fonte principal, meus amigos, nós estamos, a humanidade está, meus amigos, mais avançada do que deveria dentro da sua evolução, dentro do progresso, do desenvolvimento dos seus corpos. O corpo físico que nós temos hoje, meus amigos, que é composto 70% de fluidos, de líquidos, ele responde muito prontamente às nossas emoções, meus amigos. Então, o corpo físico que nós temos hoje é um corpo verdadeiramente ligado às emoções. O que controla realmente a vida das pessoas, o nosso cotidiano, são as emoções e as sensações, meus amigos. Nós não somos realmente aqueles materialistas que muitas vezes nós vemos mencionar por aí. Nós somos verdadeiramente, meus amigos, sensacionalistas. Se ao invés de estar aqui o Osmar de Carvalho falando nesse microfone, se estivesse aqui a Ivete Sangalo, né, cantando aqui a Axé Music, ao invés de nós termos nesse horário 50, 60 pessoas me ouvindo, eu tenho certeza que do outro lado do computador estariam centenas, quiçá até milhares de pessoas. Porque seria uma sensação muito mais forte, seria alguma coisa voltada não para o intelecto de vocês, meus amigos, mas seria um programa voltado apenas para excitar as emoções. Então nós vemos que diariamente muitas coisas que nós fazemos são voltadas para essas sensações. Muitas vezes nós cultuamos essas sensações, nós nos movimentamos por essas sensações, meus amigos. Enquanto que o corpo mental, o corpo da mente, o corpo do intelecto, que corresponde ao princípio ar, meus amigos, né? Ao simbolismo do ar, ao princípio ar, nós temos apenas na nossa constituição uns 20% de gases, né, que circulam pelo nosso corpo, e o nosso cérebro consome 25% desse ar que entra no nosso corpo, demonstrando como realmente há uma ligação direta, uma correspondência entre os princípios e os elementos. Então o nosso cérebro consome muito oxigênio, o ar que nós respiramos. Então, há menos influência da nossa mente sobre o nosso corpo e mais a influência das nossas emoções. E esse desenvolvimento mental, meus amigos, foi trazido aqui para esse planeta para que nós ganhássemos mais rapidamente um nível de civilização, um nível de avanço, meus amigos, mental, que nos permitisse escapar mais rapidamente daquele nível da barbárie, meus amigos. Porque vocês devem imaginar, meus amigos, que esse planeta passou durante cerca de muitas e muitas dezenas de milhões de anos dominados por seres bestiais, por seres gigantescos, toda a pléiade de sauros, de dinossauros, meus amigos, de seres que realmente não eram corpos adequados para a manifestação de seres mais inteligentes, mais sensíveis e evoluídos. E é por isso, meus amigos, que esses dinossauros, toda todo esse conjunto de animais que durante dezenas e dezenas de milhões de anos reinaram impávidos e colossos aqui verdadeiramente no planeta, eles foram exterminados com o choque de um asteroide, meus amigos, que bateu lá na região da América Central e transformou esse planeta durante alguns anos, né? Algumas décadas, o planeta virou realmente um inferno, porque todas as florestas foram queimadas, o ar ficou realmente irrespirável e esses animais gigantes todos pereceram. E eram tantos, meus amigos, haviam tantas plantas, tantos animais desse tipo, que até hoje nós extraímos esses fósseis, né, na forma de combustível, né? Até o Brasil descobriu aí a camada do pré-sal. O que é o petróleo, meus amigos, se não aquelas camadas de minerais e de vegetais e animais que se juntaram todos, se transformaram, se fossilizaram e hoje nós aí usamos para conduzir os nossos veículos. Mas aqueles corpos não eram adequados, meus amigos, para espíritos evoluídos como nós. E aí depois que termina essa época dos sauros, meus amigos, é que começa exatamente a era da humanidade e a priori nós éramos também extremamente animalescos, meus amigos, mas isso foi sendo aperfeiçoado. E aqueles que são responsáveis pelo melhoramento do tipo humano, meus amigos, foram introduzindo aspectos civilizatórios. Então, o homem na antiga Lemúria, meus amigos, ele tinha alguns metros de altura, né? E apenas um único olho no centro da testa e tinha a pele azulada, uma coisa realmente se nós víssemos hoje. E se um fóssil desse indivíduo for encontrado petrificado, meus amigos, porque isso aconteceu alguns milhões de anos atrás, nós ficaremos impressionados como é que poderia haver um homem com essa conformação. Mas a coisa evoluiu, da Lemúria nós passamos à civilização da Atlântida e ali o ser humano diminuiu de tamanho. O Atlante médio tinha cerca de 2,5 metros de altura. Mesmo um fóssil de um Atlante, se for descoberto, meus amigos, vai ser difícil, porque a Atlântida ficava lá no meio do Oceano Atlântico, né? Como muito bem diz o nome. Mas se for descoberto um fóssil, um esqueleto de um Atlante, as pessoas vão ficar impressionadas com o tamanho, né, desses seres. Mas ali, meus amigos, a humanidade atingiu o auge desse desenvolvimento emocional. E a partir dali, meus amigos, foi implantado então um processo de trazer a fagulha do raciocínio, da mente, para que a nossa humanidade pudesse dar um passo além, para que nós engastássemos nesse corpo, meus amigos, físico, que responde apenas a emoção de uma maneira muito intensa, que ele respondesse também à mente. E a partir dali começou a se desenvolverem o processo civilizatório, as artes, as ciências, a religião, o esoterismo, tudo isso que nós realmente chamamos de cultura humana, meus amigos, a nossa linguagem começou finalmente a ser aperfeiçoada naquela época e nós hoje, meus amigos, temos essa herança. Mas diante de nós está um outro passo, meus amigos, que é o passo que nós espiritualistas devemos dar. Nós devemos dar o passo além da mente concreta, meus amigos. Devemos elevar a nossa consciência para a mente abstrata. Aquilo que simbolicamente no cristianismo, meus amigos, é a figura da mulher que é descrita na Bíblia, meus amigos, das formas, infelizmente, mais, né, complicadas possíveis, né? Começando com Eva lá no Gênesis, pois é ela que fica tentada, meus amigos, a comer aquele fruto da árvore do conhecimento e da sabedoria e da vida, porque a mulher, meus amigos, na Bíblia significa a nossa alma. E o primeiro aspecto da nossa alma que nós temos que conectar, meus amigos, é a mente abstrata. Nós temos que elevar a nossa mente por meio da filosofia, por meio da arte superior, por meio do conhecimento superior, através da meditação, através realmente da disciplina espiritual. Nós vamos alcançar essa mente abstrata, meus amigos, e aí estaremos cruzando o grande abismo, meus amigos, que existe entre o quaternário, né, que é o homem físico, o homem energético, né, o duplo etérico, o corpo astral e o corpo mental inferior. Este homem mortal, meus amigos, que em cada encarnação ele é reconstituído, ele está lutando para conhecer, para se ligar, para se religar com o verdadeiro homem. E o verdadeiro homem começa, meus amigos, na mente abstrata. E a mente abstrata, aqueles que já têm, meus amigos, que já conseguem hoje filosofar, que já conseguem tratar com a matemática, que já conseguem trabalhar com a música realmente mais aprofundada, com as artes mais sofisticadas, nós também podemos dar um passo além disso, meus amigos. Um passo rumo à intuição, ao segundo aspecto divino que existe em nós, a sabedoria divina, meus amigos, que está em nós, aquilo que os orientais chamam de Budi, de iluminação, de intuição, no sentido da visão interior, e que nós ocidentais chamamos isso, meus amigos, do Cristo, ou seja, a unção, né? Porque Cristo, a palavra quer dizer unção. Existe um poder, meus amigos, existe uma consciência além da consciência mental, uma consciência que é unitiva, que é espiritual, que é intuitiva, que dispensa raciocínios, que dispensa o poder da memória, meus amigos, que é o grande poder da mente inferior. Essa mente nós também devemos procurar desenvolver. Essa consciência é um desenvolvimento futuro, meus amigos, da nova civilização que vai nascer, meus amigos. Da nova civilização que está nascendo. Está nascendo aqui no Brasil, está nascendo nos países da América do Norte, está nascendo na Austrália, na Nova Zelândia, também no Oriente. Uma mentalidade, uma nova consciência de pessoas que vão viver na prática a espiritualidade. É a sexta grande civilização, meus amigos, a sexta grande raça, que vai dar o próximo passo na evolução. Então, isso está à nossa frente, meus amigos, e aqueles que têm conhecimentos esotéricos, conhecimentos ocultistas, maçônicos, rosacruzes, teosóficos, espíritas, todos nós, meus amigos, estamos trabalhando silenciosamente, perspicazmente, para que essa nova civilização venha a surgir. E só para arrematar, meus amigos, esse tópico, quando esteve aqui no Brasil, Gina Rajadasa, que foi presidente internacional da Sociedade Teosófica, ele ficou ao chegar de navio, né, naquela época, década de 40, 50, aqui no Brasil, ele ficou encantado com a grande miscigenação racial, com esse grande amálgama de religiões, de culturas que nós temos aqui no Brasil. E é isso, meus amigos, é esse o cadinho que, segundo ele percebeu, no Brasil e em outros países do mundo, meus amigos, está sendo gestada uma nova consciência. Uma consciência intuitiva, uma consciência espiritual. E é isso que nós estamos buscando, meus amigos, com esse conhecimento. E é essa a nossa função aqui, divulgação, nesse programa Lux Esotérico. Agradecemos muitíssimo, meus amigos, a audiência, o prestígio de todos vocês. Era isso que nós tínhamos a comunicar com vocês no dia de hoje, mas seguramente voltaremos amanhã com muito entusiasmo, com muita alegria de estarmos aqui unidos com vocês, de coração a coração, de mente a mente, formando essa egrégora espiritual de estudos, de uma comunicação, meus amigos, que não é mais local. Nós não precisamos estar mais no mesmo local para nos comunicarmos. E é isso, meus amigos, que é verdadeiramente a nova era. Então, meus amigos, vamos encerrar esse programa, voltando uma vez mais a nossa atenção para o ponto dos nossos corações. Sintamos, meus amigos, o batimento cardíaco. Relembremos essa função física que representa alguma coisa muito mais profunda. E isso, meus amigos, essa profundidade está no plano espiritual dentro dos nossos corações. Visualizemos ali com a nossa mente o brilho de uma joia cintilante que irradia com todas as cores do espectro, iluminando o lótus, meus amigos, espiritual do nosso coração. Que essa luz cintile, brilhe com toda intensidade, preenchendo todo o nosso corpo físico, se expandindo pela nossa aura, que essa luz se projete pelo nosso caminho e que por ele nós possamos trilhar a nossa jornada evolutiva. Vamos, nesse instante, meus amigos, procurar compreender, internalizar e realizar o sentido das palavras do mantra do ser interno. Mais radiante do que o sol, mais puro que a neve e mais sutil que o éter, é o ser que habita o nosso coração. Esse ser sou eu. Esse ser somos nós, unidos a toda a vida manifestada no universo. Paz, paz, paz a todos os seres. Amém, meus irmãos, que assim seja, que o espírito da paz e da sabedoria e da verdade esteja com todos vocês. Que Deus abençoe a todos que nos prestigiam, a toda a humanidade, a todos os seres em todas as dimensões. Agradecemos do fundo do nosso coração o carinho, o prestígio de todos vocês e aguardamos a presença de todos os que continuarem interessados aqui nos nossos estudos no próximo programa que nós levaremos no ar amanhã. Então nos despedimos desejando muito boa noite, desejando um bom descanso para todos vocês e enviando o nosso caloroso e fraterno abraço a todos os nossos ouvintes. Vai prosseguir agora a programação musical interativa da Rádio Esotérica FM, trazendo para vocês durante todo o dia muito boa música e aqui à noite no nosso programa muita sabedoria para a sua alma. Até a próxima edição do programa Lux Esotérica.